1 media 01. 1 media 01, 3 media 0 da Elvis Lamp. 3 media 0 da Elvis Lamp. Golf cancela os DC, reporte baixado, travado, final 97. Golf. Girando base pela direita, trem passado travado, mais Serra Golf. Serra Golf, livre pouso, pista 97, 130 graus, 10 nós. Golf. Para o táxi são 567-115-345 Campinas. 345 Campinas, pra ver? 115. Autorizado, direita, Índia, topado esperado no Zé, lá 1895 a Torre, 1014, a gente morreu. 14.3895, 956. Salvador, uma boa tarde, jogou o 9567, ponto de espera, tá pronto. 9567, alinhar e decolar, 130 graus, 10 anos. Alinha e decolo, 9567. 160, duas cópias. Cuidado com fins, 360, roda conforme bridge, pisolou no meio, conforme plano após, decola no zero, curva direita, no perfil da Israel, leda após, leda vó bridge. 51, 54, transponder, controle 120.8. Ali, Alfa, dá um controle, prossiga. Altitude, quantas milhas de Salvador te leva, Tango? Alfa Tango, reporte a 20 milhas de Salvador. Índia 9 Euro Alfa, chame torre em 1895, Índia 9 Euro Alfa. 1895, Índia 9 Euro Alfa. Salvador, Papá Romero, Índia 9 Euro Alfa, tá no visual do... Lembra Alfa, reporte final de 3 milhas, bicho pelotante. Reporte final de 3 milhas, Índia 9 Euro Zero 08505, desça para 2010, o ajuste no 014, reporte estabilizado no LSX-Way. Aprovado, suas cópias. Guarulhos 360, rota conforme bridge, pisolou no meio, para rota Zulu, na coluna 0, curva direita, no perfil da Dael, leda, poste, leda, voa bridge, aterovia. 51-64 transponder, controle 120.8. Controle 120.8, decola da 2, curva à direita. 120.8, decola da 10, curva à direita, boa, uma nova passada. Correto, portão 2, no controle posicionado. Uma nova passada. Boa noite, né, 614, perdão, 62. Cronógrafo de decacionamento, 04. Já vai interceptar bridge e seguir conforme o plano. É o Pizulu 16 para botar o Zulu e conforme. Ah, tá ok. Então, bridge, o Pizulu 16 deve ser conforme. Vou na nossa parte. Obrigado. Tá. Índia 9 Euro Alfa. 62, 4 horas de autonomia, alternativa é Galeão, só o POB confirmando 162. 162, sim, copiado, 4 horas, Galeão, direita, Índia, Alfa, 2895, o ponto espera com a torre, 1014 ajuste, por favor. 1014 ajuste, direita, Índia, Alfa, 2895, ponto espera, 6259, ou final de semana. 288, 260, obrigado. Autorizado, Betrek, até o parte 4, Índia, November Alpha. Aproveitex, same name from Indian Alpha to the road, report 1-0-0. Cartel frequency 118.95, Canadian 014. So, main apron, Indian Alpha, holding point 1-0, and 1895, airport 0-0-2. Gente, boa noite. Boa noite, Oxenê 6259, próximo, ponto zero da pistola 0, pronto. Oxenê 6259, boa, é autorizado alinhar e decolada 1-0, no vento 140 graus, com 7 nós. Ali decola a pistola 0, Oxenê 6259. Retirando Portugal, vai começar a retaguarda após o tráfego estar livre no 01 Champlain. Copiado, Charlie Patango, verifique se estacionado modo normal 5062 e aguarde transferência. Venezuela, Salvador, trip 5219, para pushback e acionamento. Autorizado, trip, chame taxa. Obrigado, pushback e acionamento, trabalhar para o trem, 219. Portugal 022, boa tarde, calling point, boa tarde. Portugal 022, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10, air Portugal 022. Trip 5219, PAB 56, 3 horas de autonomia, alternativa Montes Claros, pronto para ataque. Trip 5219, táxi aprovado, Índia até o ponto de espera da novela, lá 1895 a torre, Mi 14, segue o bang da Gol número 2, bom voo. Índia Alfa como número 2, seguindo o Boeing, 7895.0, 529, obrigado, até daqui a pouco. Sobre Salvador, 3897, 05, como se puxa daqui para mim. Aguarde, 3897, mantém a posição. Manter a posição, 3897. Como sete? Afirma. Torre, 10895. 10895, tá bom. 7-3, estamos com 3 horas e 15 horas de estar na Campina, e o que quiser. Of 022, boa noite, book departure, crossing 1,700. Portugal 022, radar contact on the Patrick, final play level 390, book departure. Book departure, continue climb 5390, air Portugal 022. Ono 7 is on. Charlie Alpha Tango, reporte final para a Bata, o Charlie Alpha Tango. Ativo, está autorizado, vai para a capital Ono 7, leiro para a Bata, o Charlie Alpha Tango. Hotel, Hotel Alfa Tango? Reporte final para Bata, Hotel Alfa Tango. Entendi, tem só a aproximação para a cabeceira 17, se eu livrar para lá. Seguinte, reporte final para a cabeceira. Agora. Professor 8505, solo aos 39, pátio militar à sua esquerda, frequência livre estacionada. Alinhar e decolar, 140 graus, 8 metros. Fatango, livre pouso, cabeceira 97, 95 por grau, 79. Livre pouso 97, tá. Charlie Fatango, é a torre? Escuta, tá, livre pouso 97, já subiu. Quem, a sua direita é um incêndio?